Está começando! Final histórica! O podcast do site histórica.com.br. Décimo segundo episódio do podcast Visão Histórica começando. Eu sou o Topeira e hoje vamos falar sobre os Incas. Comigo aqui está o professor, diga olá. Olá, pessoas. Tudo bem? Eu estou aqui para falar... não vai falar o tema, né? Esqueci. Não, acabei de falar. Você tava onde, cara? Acabei de falar o tema. Eu tava fazendo negócio. Que negócio, cara? Ele tá escutando música atrás. Não. Ele tá gravando, tipo, na janela, sabe? Ele tá olhando a galera passando na rua, esse tipo de coisa. E vocês já ouviram também aí o japonês? Japonês, diga olá para as pessoas. Olá, pessoas. Só isso? Ah, tá bom, eles já me conhecem. Então vamos lá falar sobre os Incas, explicar como essa civilização fantástica ou não apareceu e desapareceu tão rápido quanto evoluiu. Tudo isso depois dos e-mails. E agora, o pronunciamento oficial dos ouvintes. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Então vamos lá, japonês, para a leitura das mensagens dos ouvintes. Sim, depois que eu buscar um copo d'água, porque essa também está enorme. Recadinhos, japonês, antes das mensagens? Sim, já que você quer inverter a ordem do negócio. Então, agradecimentos, né, japonês? Nossos recados hoje são todos agradecimentos? Acho que sim. Tem uma indicaçãozinha, mas um dos meus é, sim, agradecimento. Agradecimento pessoal lá do Masmorra Erótica, que recebeu super bem a nossa mensagem de voz no episódio Batendo Papo na Masmorra 3, né? Que esse a gente já devia ter falado no anterior, mas estamos fazendo hoje. Sim, a gente mandou uma mensagem parabenizando eles por um ano de programa e já tá fazendo 2 agora que a gente tá avisando. Né? É, foi mal, galera, mas enfim. Obrigado por nos receber tão bem. Eu queria também agradecer o Cadu, da Manda Cartoon, lá de Belo Horizonte, que foi super simpático e receptivo conosco e cedeu o direito da gente usar uma canção dele, muito bacana, que conta uma versão da história dos Incas. Chama A Verdade Sobre os Incas. E está lá no fim do nosso episódio, ouçam. É difícil a gente filtrar as coisas na internet, mas no Brasil tem uma banda fazendo um puta trampo, né, bicho? E ninguém conhece. Assim, pouca gente conhece. Seguindo esse esqueminha de música, que foi o assunto da vez, eu queria indicar aí o site da Daniela Monteiro. A troco do quê? A troco de nada, é porque o site da Dani é bem bacana, tem aquelas músicas que você escuta uma vez e não sabe o nome, né, e não sabe onde achar aquela porcaria de música. O site da Dani tem. Bom, e também agradecer aqui ao Léo do Radiofobia, né, japonês? Putz, o Léo mais uma vez, cara. Que nos indicou lá no podcast dele, Radiofobia. Quem não conhece, morra. Ou entre no nosso site e acesse por lá. E agradecer também o Orphan, né, cara? Que foi quem nos indicou para o Léo do Radiofobia. Não só nos indicou uma vez, como nos reindicou no último episódio. Então, quem acompanha o Radiofobia tá ouvindo Visão Histórica todo episódio agora. O que mais, Tupeira? Vai agradecer mais alguém ou já deu? Acho que já deu, né, cara? Não tem mais ninguém pra... Ah, sim, tenho sim. Tem que agradecer o Leonardo Mitocôndria, lá do Papo Lendário, que fez um jabá espontâneo pra gente a troco de nada, só porque ele gostou. E a gente, né, cara? Fica contente, né? Porque a gente gosta muito do programa deles também. É isso aí. Bom, Topeira, tivemos e-mails do José Júnior, que é o Zé eu mesmo, lá do Twitter. E ele é lá da cidade de Barueri. Ele disse que tá fazendo maratona do Visão Histórica e que quando escreveu este e-mail que a gente tá lendo, ele tava no episódio 2 dos 300 de Esparta. Ele disse que gostou muito da administração que você faz como âncora do podcast. Ele disse que tem ótimas opiniões sobre os assuntos debatidos ou não. Ele acha que o professor tem a voz do Pelé e que deve ser pela qualidade de correspondente de guerra do áudio dele. E que isso deve ter melhorado até essa leitura de e-mail. Nossos ouvintes estão ficando engraçadinhos, né, japonês? Engraçadinhos e abusadinhos, né? Mas eu acho que isso deve ser culpa minha, Topeira, porque eu sei que eu avacalho as gravações. Então... Sim, eu concordo que a culpa é sua. E-mail do Rogério Azevedo, de Cuiabá, Mato Grosso, 35 anos. O Rogério, ele conheceu o nosso podcast essa semana. Lutou na Guerra do Paraguai? Não, não. Ele tem 35. Vai ver, ele é um Highlander também, perdido por aí, mas não quer falar. Ele disse que por morar no Mato Grosso, as histórias são conhecidas pela história regional e que em Cuiabá tinha um posto de observação, que em caso de invasão, avisaria a cidade. Mas nunca foi usado, né? Na cidade dele tem um arsenal de guerra, que é onde o pessoal fazia alguns tipos de balas de canhão e outras coisas lá e tal, e também funcionava como prisão. Valeu então aí, Rogério MacLeod, pelo seu e-mail. Tivemos e-mail do Fi, de Campinas, 24 anos. O Fi gostou do episódio da Guerra do Paraguai e disse que aprendeu muito. Topeiro, eu tô começando a ficar com medo disso, cara. As pessoas estão aprendendo com a gente. Eu tenho certeza, eu tenho a convicção ou a esperança de que eles saibam separar o que, que a gente fala de bobagem e o que, que a gente fala de verdade, né, cara? Pois é, eu tô com medo do que eles andam aprendendo com a gente, né? O Fi, Topeiro, ele pergunta se nós nos inspiramos para o tema numa certa revista recém-publicada. Topeiro, você anda assinando ainda Playboy? Será que sai algum canhão na Playboy? É pra ser nossa agora isso aqui? O Fito Pereira, ele disse que acha da hora o nosso forte sotaque do interior paulista. No começo ele achou estranho mesmo, ele tendo o mesmo sotaque, porque ele é de Campinas. Mas depois ele acostumou, ele achou legal e começou até a pagar pau, porque desse jeito a gente é autêntico, a gente quebra o tabu, né, do sotaque padrão. Não, é que a gente não consegue falar direito mesmo. Pois é, depois de rasgar seda, né, ele critica que algumas piadas saem muito infames. Tipo essa, né, que a gente acabou de fazer. É, tipo essa. Mas, cara, é, acontece, não é por mal. Cara, Fih, a gente não força, cara, é porque a gente é assim mesmo, idiota, cara. O Fih também fala que o professor manja e explica muito bem as coisas, mas a dicção dele é ruim. Ele mandou o professor procurar um fonoaudiólogo, cara. Não adianta, cara. Ele comentou sobre alguns professores que ele teve que a gente não conhece. É, inclusive o cara vem tirar sarro, né, vem desdenhar, fazer xistes jocosos com o nosso sotaque, sendo que o cara cursou o ensino médio em Jaboticabal, né, cara? Pois é, pra quem não sabe, né? A gente tem cinema e shopping. É, cara, é isso aí. Jaboticabal é um bairro de Ribeirão Preto. E o Fictoper, ele termina pedindo, pelo amor de Deus, pra gente não falar podcast, mas podcast. Essa questão do podcast, né, cara, virou uma maldição, porque acho que foi o Felipe Forte lá do Rio de Janeiro. Foi ele mesmo. Dê nome aos bois, dê nome aos bois. É, o cara fica tirando sarro da gente lá do Rio, do sotaque, e a gente começou a falar, né, cada vez mais forçado. Podcast, podcast, podcast. E agora a gente não consegue mais falar direito, cara. É uma maldição. Cara, tivemos um e-mail também do Wilson do Nascimento. O Wilson é de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Só que ele mandou um e-mail falando sobre o Galila, né? Que é o episódio anterior ao que a gente tá falando dos e-mails agora. Então, Wilson, nós agradecemos sim o seu e-mail, nós lemos sim o seu e-mail, mas nesse momento a gente vai acabar ficando assim com as leituras dos episódios do episódio da Guerra do Paraguai, senão isso aqui fica enorme, cara. Assim, não, a gente recebeu o e-mail igual a gente recebeu do Fi agora, né? A hora que a gente tava começando a gravar, aos 49 de segundo tempo, só que às vezes a gente recebe alguns e-mails e comentários depois que a gente já gravou a leitura, né, cara? Então, ficam de fora, mas a gente lê e procura responder todos. Sim, porque como vocês perceberam, a gente tenta deixar a leitura de e-mails e comentários curtinha, né, pra não ficar enchendo o saco. Mas a gente fala demais. Então, na verdade, o problema não são vocês, somos nós. Inclusive, a gente toda a leitura de e-mails para a leitura pra falar que a gente faz ela curta. Cara, isso toma um tempo, desgraçado. Comentários do Kill, que se chama Caio César, de 38 anos, lá de Salto. Que é um comentador compulsivo de podcasts, né? Sim, cara, ele já era aqueles famosos, né? Diz que nos escutou porque fomos indicados por muita gente bacana. Dê nome aos bois, dê nome aos bois. A gente faz jabá, cara, não tem problema. Ele achou o nosso trabalho muito bom. A gente teve comentário também do Alan Daniel, diz que não saca nada da Guerra do Paraguai e o pouco que ouviu dizia a respeito da ganância da Inglaterra e que o Brasil e a Argentina faziam papel de idiotas nessa guerra. Mas o nosso professor explicou muito bem o ocorrido, já que ele e eu estivemos lá pessoalmente. Comentário do Rafael Erickson. Diz que é filho de militar e que a corrente historiográfica que escutou é a de que o exército brasileiro era Deus. O que mais poderia ser, né, cara? Pois é, cara. E que militar é pago sim pra não pensar, porque quem pensa são os generais e coronéis. O Rafael disse que escutou umas teorias de conspirações, como por exemplo, que Itaipu foi feita estrategicamente pra ser usada como arma. E também existe um tratado que caso exista um golpe de Estado em qualquer país da aliança, os países do tratado são obrigados a invadir o país que recebeu o golpe. Como quando a Argentina Argentina estava em crise em 99, 2001, né? Que rolou uma suposta tentativa de golpe militar quando declarado o estado de sítio. Ele falou que o pai dele ainda estava na ativa no exército e rolou um chamado de alerta no exército brasileiro para invadir a Argentina. Ele se lembra dessa movimentação aí na fronteira. É, a gente fica com muito medo desse tipo de mensagem. Inclusive, a gente vai mandar uma cópia desse podcast pro nosso muito amado exército brasileiro. E aí, opiniões do Rafael Erickson e do Major Erickson. Não temos nada com isso. Qual é a patente do seu pai, Erickson? A gente gostaria muito de saber, para saber com quanto medo a gente deve ficar. Tivemos comentário do Orphan. Orphan, nosso divulgador de guerrilha, né, cara? Sim, cara, que sai entregando panfleto no sinal. Ou semáforo, como é conhecido em todo o Brasil. Ou semáforo, igual a tia, como chama o nome da tia? Da Renata? Tia Márcia. Tia Márcia, igual a tia Márcia, cara. O Orphan disse que foi um episódio fodástico e mais sério que os anteriores, mesmo comigo tentando acrescentar humor na medida certa. O povo tá engraçado mesmo, cara. Você tá virando o Bozo do podcast, né, pois cara? Pois é, cara, né? Foi culpa tua que ficou falando que eu sou a Sabrina, babaca. É verdade. O Orphan disse que existe uma HQ sobre o tema. Olha, não vou falar de gibi, Orphan, vou falar HQ. Que ela foi escrita por André Toral, que foi elogiado até pelo Laerte, cara. Essa HQ chama Adeus Chamigo Brasileiro, uma história da Guerra do Paraguai. Tá aí a indicação do Orphan, cara. Comentário do Jackson Kuntz. Ele disse que gostou do episódio e daquela alteração de vozes quando o personagem vai falar. Que alteração de vozes, cara? Não sei do que esse cara tá falando. Tipo essa alteração de voz, assim, Topera. Não sei. Não faço a menor ideia, cara. Acho que ele deve estar com um problema no áudio dele. Troca sua placa de som. O Jackson colocou que outra consequência da Guerra do Paraguai foi a abolição da escravidão. Ele fala que a votação para a lei de 1871, a lei do ventre livre, foi por muito tempo adiada, porque os escravocratas usavam a guerra como desculpa, dizendo que precisavam dos reforços escravos e a mão de obra. No final da guerra não tinha desculpa e aí tiveram que votar a lei. O Felipe Forte foi lá pra comentar sem ter ouvido o episódio. De novo. Ele disse que essa pauta ele pedia desde o início. Felipe, como nós dizemos aqui, nós guardamos as ideias e sugestões pra depois dizermos que foram nossas. Não é isso que você me ensina em toda reunião no bar da Empada Topeira? Mas a gente agradece por todas as sugestões. Inclusive, este episódio sobre os Incas foi sugestão de ouvinte. Não lembro quem. Topeira, tivemos o comentário da Bi. Ela tá conhecendo o podcast agora, mas já estamos entre os seus favoritos. Ela disse que ela é aluna de história e que, como aluna de história, ela tem que divulgar todo bom feito relacionado à história. Comentário do Mitocôndria. O Mitocôndria disse que o episódio foi muito bom, que ele gosta de assuntos de guerra e conflitos. Olha aí, Topeira. Mais um parecido com você, cara. O mundo é movido por guerra e putaria, cara, desde sempre. O Mitocôndria, ele fica imaginando como seria se nós tivéssemos perdido a Guerra do Paraguai e como estaríamos hoje. Ele gostou desse negócio de historiografia e o quanto a história é maleável, sendo que numa guerra não existem vilões e heróis exatos. Herói é aquele que luta ao seu lado e vilão é aquele que luta contra você. Ele fala que as motivações são apenas detalhes. Topeira, tivemos o comentário do Sr. Freud, lá do Negação Lógica. Ele passou para nos dar os parabéns, disse que não comenta muito, mas que nos ouvirá sempre. O Barão nos deu os parabéns e comentou sobre as coisas que ele se lembrava dessa guerra e do que ele aprendeu com a gente. Como assim que ele se lembrava dessa guerra? Ele tava lá também com vocês? Se ligue nessa frase, Topeira. Aprendeu com a gente. Acho bom a gente parar de inventar as coisas e começar a estudar pra fazer os episódios, né, cara? Sim, Topeira, mas imagina, ele aprendeu com a gente como, né? Isso é o mistério da fé, cara. A gente teve outros comentários lá que faz o pessoal recomentar, sabe? Quando um vai comentando do outro, vai virando um bate-papo. É a comunidade, japonês, é a comunidade. Exatamente, Topeira, é a comunidade. Então, se você só ouve e não comenta e não lê os comentários, você pode estar perdendo uma conversa bacana com os outros ouvintes, meu chapa. O Rafael Jacaúna, ele disse que o Rio de Janeiro é uma cidade militar, porque os nomes que citamos no episódio são de ruas, avenidas ou bairros. É, além dos tiroteios, né, cara? Mas enfim. O Rio de Janeiro realmente é uma cidade militar, cara. Aliás, acho que precisava ser mais militarizada. Mas enfim, todas as cidades, né, cara, do Brasil, acho que tem pelo menos um nominho que aconteceu na Guerra do Paraguai ali. Tanto que a nossa vitrine foi as plaquinhas das ruas. A Ju Teófilo disse que adora nosso podcast porque pode aprender bastante. Pelo amor de Deus, eles estão aprendendo bastante agora, cara. Mas isso é possível ou é algo da mais improvável improbabilidade, hein? É, cara, é que... Você lembra o quê da Guerra do Paraguai que você aprendeu na escola? Nada. Tudo que a gente aprende na escola é passado meio por cima, né, cara? Então, quando a gente traz o assunto mais detalhadamente, as pessoas sentem que aprenderam algo. Mesmo com um monte de bobagem junto. Mesmo que a gente esteja inventando o que a gente fala, né? Entendi. Ó, Topeira, a Ju também gostaria de pedir mais temas ligados à ciência. E sobre o episódio da Guerra do Paraguai, ela acha que conhecemos poucos os nomes nacionais e que alguns valem um podcast. O Almighty disse que em 2004, quando ele prestou o vestibular, caiu uma pergunta discursiva. Perguntava quais os feitos políticos de Solano Lopes. Ele então pensou logo de cara, quem é a porra de Solano Lopes? Adivinha o resultado, né? Zerou. Ele tem um trauma sobre a Guerra do Paraguai. Ele disse que se tivesse o Visão Histórica naquela época, ele teria ido bem. Ele me lembra que o site dele não tem .com.br, então é só profissionaldebermuda.com. O Renulha, ou Renolha, ou a pronúncia correta ele vai mandar pra gente, disse que depois que começou a ouvir o Visão Histórica, deixou de ser sacaneado pelos amigos e agora paga de intelectual nas festinhas e brincas que ele vai. Eu não sabia que ainda se falava brinca, mas legal, né, cara? Bom saber que a gente tá fazendo as pessoas passarem por inteligentes. O Júnior Itomi, lá de Macaé, tem 26 anos, é formado em jornalismo. Ele agradece a você, Topeira, por criar um podcast foda. Agradeça, Topeira. É, obrigado. A mim, por ser engraçado, e isso é um elogio, pode ter certeza. E, claro, ao nosso professor, por conhecer de história pra caralho. Ele gosta muito de história e história da arte. E o podcast ajudou a complementar as informações verdadeiras que ele tinha. O Felipe Forte disse que esquecemos de falar sobre o terreno perdido do país perdedor e mandou o link pro pessoal conferir o que ele disse. Tivemos também a presença do Diego M, de Recife, 24 anos, que deixou o comentário sobre o episódio da escravidão e no episódio 8 sobre o Lampião. No Twitter, Topeira, tivemos as participações do Dom Turai, do Jackson Kuntz, do Eric com CK, do Léo Radiofobia, do Gabriel Brasil 9, do Dom Turai, do Cerveja Geek, Rafael Jacaúna, Juan Mive, Blog do Hugo, R. Dorino, Eita Bagaceira, um tal de Aile, História Viva, Vitória Carvalho, Vaca Loucos 900, Mike W, Perigo Concreto, Malbiroc, Zé Eu Mesmo, Angélica Hellish, que é lá do Masmorra Erótica, o Flávio P. Vieira, Book Eating Boy e do Vortex Cultural. Bom, então vamos lá para o nosso episódio sobre os Incas. Dois recadinhos rápidos. Primeiro, a assustadora semelhança que o japonês descobriu entre a bandeira Inca e outra bandeira. Vocês ouçam o episódio inteiro que vocês vão entender. E tem algumas partes do episódio que a gente fala Quichua e outras a gente fala Quechua, né? Que é a língua lá dos Incas. As duas formas estão corretas, não nos perturbem. Não com isso, perturbem com o resto. É, tipo podcast, podcast, podcast. Exatamente. Vamos lá, japonês, contar mais essa história. Vocês têm alguma coisa pra dizer das civilizações anteriores aos Incas naquela região? Não. É só pra citar que tinha, né, cara? Parece assim, tipo assim, de repente surgiram os Incas. Incas! Na verdade, não é bem assim. Que façam-se os Incas! Não, mas sempre fala dos povos, fala assim, tipo, os espanhóis descobriram os Incas. E de onde veio, assim? Fala dos Incas. É, cara, mas é isso, assim, de onde veio, assim? Fala dos povos, não, mas de onde que veio os Incas? De onde veio os índios? Eles estavam aqui e chegaram de onde? Tem as duas teorias dos índios no geral, não. Eles vieram do mesmo lugar que vieram os índios do Brasil. Sim, e tem a teoria que eles vieram do Egito também. Eles vieram da nave espacial. Dá uma caroninha aí. Ah, sei lá, me larga na próxima pirâmide. Beleza, monta aí. É que as naves espaciais movidas à areia eram bicombustíveis, né? Tinha umas movidas à pedra também. Esse episódio começou mesmo? É assim? Acho que não, né? Talvez. É importante a gente falar uma coisa que acho que não tem importância nenhuma, né, professor? A gente falar que existiam civilizações naquela região onde vivem os Incas, onde viveram os Incas, desde 4000 a.C. Isso tem alguma relevância? É, eu acho que é bom só lembrar, né? Que esses povos viveram, assim como os gregos, os romanos e os povos que a gente costuma falar assim, que eles viviam lá há séculos. Sempre teve povos que viviam nessa região, né? Os Incas não foram os primeiros. Que é aquela ideia, se os espanhóis chegaram, os Incas estavam lá. Mas de onde que eles vieram no mesmo lugar, pode dizer que vivia de onde veio os índios, do Brasil, de onde eles vieram. Então é assim, tem várias teorias aí pra explicar a origem dos povos da América. De onde eles vieram? Não, existem teorias, assim, gente que... Porque é pelos fósseis, como que sabe a idade? Pelos fósseis, né? Então tem os fósseis mais antigos, né? Por volta de 10 a 15 mil anos. E a brasileira pega resto de fogueiras no Piauí e fala que isso tem 40 mil anos. Quer dizer, foi feito por homens há 40 mil anos. Se foi feito fogueira, então é porque tinha gente pra fazer e tal. E aí... Mas nunca foi achado fósseis mais antigos. Então tem gente que fala que tá errado essa datação. A data é uma coisa que tá sujeita tá divergente. É difícil a gente falar, né? Porque tem estudos ainda não concluídos, diga-se de passagem, começaram ali em 2004, que dizem que antes dos Incas tinha um povo chamado Norte Tico, Pequeno Norte, sei lá, e que eles construíram pirâmides e tinham grandes centros populacionais, mas também não explica de onde eles vieram e nem por que eles sumiram, mas que eles teriam vivido ali naquela região, Peru, Bolívia, onde os Incas viveram. Mas também isso não tem relevância nenhuma para os Incas, né? Em tempo, é importante dizer que Inca não é o nome da civilização, né? A palavra Inca, aí está o momento etimologia do Topeira, a palavra Inca foi generalizada assim pro povo, igual os caras fizeram com o faraó lá pra falar do rei egípcio, sabe? Foram os europeus que vieram pra cá que falaram, esse aí é o povo Inca. Mas na verdade, Inca era só o imperador. Na verdade, era o título dele, que Inca significa filho de Inti, e Inti é o deus sol. Que o imperador tinha aquele lance de ser o filho do deus sol, ele era uma divindade entre os homens. Então, Inca, na verdade, deveria ser só o imperador. Foi o europeu boboca que veio aqui e generalizou tudo. O surgimento dos Incas, né, professor? Quando é que os Incas surgiram? Foi quando os espanhóis chegaram aqui, não, certo? Eu acho que foi junto com Adão e Eva, mais ou menos. E Deus disse que se façam os Incas. É, aí surge o rei e um monte de gente pra trabalhar com eles. A história dos povos aí colombianos, que a gente chama esses povos, os Incas, Aztecas, os Maias, e os povos, os do Brasil Terra também, chamados pré-colombianos, é os povos que viviam na América antes do Colombo chegar. Muita coisa sobre esses povos aí, a gente não tem um dado exatamente preciso das datas, porque eles não tinham registro escrito, né? O que sabe sobre eles é bem vago, assim, né? Mas os Incas, eles surgiram conquistando vários outros povos. Existe uma dificuldade grande pra gente contar a história antiga, né? Principalmente do surgimento dos Incas, assim como a gente teve pra contar a história do Egito, né? Porque a mitologia e a história real se misturam. Porque como era uma organização teocrática do Estado, né? É muito, muito difícil se separar, assim, o que era realmente lenda, que depois virou mito, e o que era a história real. Talvez o pessoal lá, o Leonardo, lá do Mitografias, possa explicar pra gente isso melhor depois lá nos comentários. Mas existe uma versão, isso mitologia, viu, gente? Vocês vão perceber durante a explicação, que o Manco Capac, né, que foi o primeiro Inca, o primeiro imperador... Ele era o Roberto Carlos Capac. Talvez seria outra ironia do destino. Porque ele foi enviado por seu pai, o Deus Sol, junto com a sua irmã Mama Oclo, né? Não façam piada, porque não foi eu que dei os nomes. E os dois ficaram vagando ali pela região dos Andes até encontrar um vale fértil, onde hoje é Cusco. E diz que ele enfiou o seu bastão de ouro no chão e daí, a hora que ele tirou o bastão, ficou um buraco, que é aquele vale, e que é chamado de Cusco porque Cusco significa o umbigo do mundo, em Quichua, né, que é a língua deles lá. A língua dos Incas é Quichua. Pra mim, além disso não parecer muito cientificamente confiável, Porque que tipo de Deus, cara, que ia mandar o seu filho pra ficar andando por aí em vez de mandar o cara direto pro lugar certo, né? Meu Deus, sacana, cara. Fica sacanear com o cara. Dá o nome de manco pro cara e manda ele ficar andando, pô. Vai andando em círculo aí, ao redor do umbigo do mundo. Não, existe outra versão muito mais plausível, menos mitológica, que diz que o Manco Capac era simplesmente um cara que pegou o seu povo e achou esse vale fértil ali onde hoje é Cusco, e ali ele estabeleceu uma civilização e eles prosperaram. É, mas eu acho que uma das maiores dificuldades, assim, pra compreender a cultura inca, a história dos incas, é o que o professor tinha falado também, né? Que essa questão de... É fato, os incas não desenvolveram escrita, né? Os caras tiveram uma puta tecnologia, desenvolveram várias coisas, a merda da escrita, não. É, e aí fica difícil você saber a história deles, porque existe muito relato sobre eles, e em geral foi escrito pelos espanhóis. E tem coisas que tem os relatos arqueológicos, né? Mas outras, assim, é bem difícil. Essa explicação que o Topeira falou é mais plausível, né? O cara pegou o seu machado de ouro aí, não, cajado de ouro, e fundou a civilização enfiando cajado no chão, né? Faz sentido? Faz sentido, cara. Faz tanto sentido quanto separar o mar com um cajado de pau. Não, eu falei isso na explicação da Adão e Eva, você fala que sim, não tava bom? Sim, sim. E tipo, é porque ainda não quiseram contar, mas tipo, eu posso falar fatos pra vocês sobre o surgimento do Inca, vocês querem? É o real, eu estava lá. Conta aí, você viu? Vai demorar quantas horas? Ah, cara, várias, é melhor não fazer nesse episódio, vamos fazer em outro. Bom, tudo bem, então aguardem aí, Japonês Cast os Incas. Highlander Cast. Aruna Kau, Arunakaha, Mayaha, Kejua. Vamos falar, professor, sobre o Tawantinsuyo. O que é esse cara, Tawantinsuyo? Parece nome de remédio. Tawantinsuyo é o nome que os incas usavam para denominar o seu império inca. Como eu falei antes que o inca era o imperador e que os europeus vieram aqui chamaram todo o povo de inca, os incas também não chamavam seu império de império, né, cara? Tawantinsuyo, na língua quíchua, significa os quatro estados unidos. Veja bem, não confundir com os Estados Unidos da América. Na verdade, a organização do Império Inca tinha Cusco no centro e quatro estados ao redor, né? Que eles foram conquistando com o tempo. Os incas, assim, é bom falar também, né, o Topeira? Que os incas, eles existem descendentes, ainda que fala a língua deles lá, o quechua. Até hoje, tem toda essa questão da cultura inca presente no Peru, por exemplo, sim, né? Os incas, eles tinham ali a sua capital, Cusco, é no Peru. E eles ocupavam todo o estado do Peru, da Bolívia e também partes da Colômbia e do Equador. E chegaram até no Chile, na Argentina, como o professor citou, né? E no Peru, ainda hoje, o quíchua é uma língua oficial. Na verdade, eu deveria ter falado isso no começo, o inca era o imperador do povo quíchua. O povo quíchua é, na verdade, o que a gente chama hoje de inca. Que eles eram o povo fodão que se organizaram e que dominavam as outras tribos. Porque aquela região, assim como no Brasil, eram várias, assim, centenas de tribos indígenas pequenas. E os quíchua foram dominando e expandindo seu império, né? É interessante essa região, porque quem não sabe também, né? Fica ali no a famosa Machu Picchu, né? Que é no Peru, na região de montanhas, dos Andes. E ali tem um lago, né? Que fica... deve ser o lago dos mais altos do mundo, na região de altitude, né? Fica a mais de 3 mil metros de altura, que é o Titicaca. É o lago piada pronta, né? E daí eles formaram a civilização nesse lugar que é muito difícil. Tem várias coisas aí que a gente não dá pra falar sobre os incas, mas eles construíam pontes entre essas... uma região de montanha, tem vales, né? Espaços, assim, os incas tinham uma arquitetura, como se fosse assim, a ciência muito desenvolvida. Então, eles construíam pontes, eles tinham grandes cidades, então ligava a cidade a outra, alguns lugares de difícil acesso, eles passavam, construíam pontes para passar de um lado para o outro. E eles tinham uma arte muito desenvolvida. Toda essa produção, assim, que existia na época, por exemplo, monumentos, templos, tem estátuas, tem coisas, a partir disso também as pessoas reconstroem histórias dos incas, né? Dos reis, das cidades, esses símbolos que tem nessa arquitetura, na arte dos incas. Tem muita coisa construída que está lá até hoje. Machu Picchu é uma das cidades que sobrou as ciências espanholas destruir, porque é uma região de difícil acesso, né? Não é uma cidade principal, na verdade, dos incas, né? Não é a cidade mais importante. É porque é difícil acesso, então os espanhóis deixaram lá. A arquitetura em pedra, né? Que a gente tinha citado já no cast lá sobre o Egito. Os incas também, né, cara? Eles moviam pedras de toneladas, de mais de 300 toneladas. E a diferença é que os egípcios moviam essas pedras duna abaixo. Os incas moviam montanha acima, né, cara? É outra coisa difícil de explicar. Mas... eles fizeram o seu pequeno império e eles precisavam expandir esse império, né? Porque havia sede de dominar toda a América dos incas. Como é que era essa expansão do império deles? Cara, era feito de maneira educada, como o professor já citou no episódio passado. Eles chegavam e pediam pros caras se renderem, pra eles se cederem as terras pros incas. Era dessa maneira. Eles faziam um acordo, mandavam lá o mensageiro deles pra falar pros caras a vantagem de se render, de entregar as terras e o povo deles. Aí o acordo deles era de que se o povo, aquele povo que eles estavam interessados, cedessem as terras, eles manteriam o controle local. A família do cara lá, não sei se seria um rei ou não, mas... o líder da tribo. O líder da tribo, da outra tribo, seria tratada como nobre, né? E os filhos dele seriam educados, porque os incas tinham essa questão de como... se fala educação, ficaria redundante, né? Mas é isso mesmo. Mas é, né? É, e aí, se eles não cedessem, era guerra mesmo, cara. Sem piedade, sem clemência, como você gosta, né, Topeira? E aí, em geral, os incas encorajavam as pessoas, cara, a se juntarem ao império. E quando isso acontecia, os caras eram sempre bem tratados, assim, eram bem recebidos, né? Até porque, tipo, ó o pagapau aí. Os incas não eram tão... assim, eles não chegavam simplesmente, mandavam um mensageiro e falavam assim, ei, você aí, quer ser um inca? Antes eles mandavam espiões, né? Que se infiltravam nas tribos e traziam informação sobre economia, religião e, lógico, né? Sobre o exército. Pro Sapa Inca, né? Que é o imperador inca. Reba? Reba? Eu sabia que havia isso. É cheio de piada pronta, né, cara? Isso porque... sabe como é que chama a família? A família dos incas? Cada família imperial de Inca é chamada de uma panaca. Cara, não pode e a tua panaca, tá bem? Se você é da nobreza, você faz parte dos panacas. Não pode ficar xingando os incas assim, cara. Os caras vêm do lago Titicaca, o chefe dos caras é o Sapa Inca, e os caras formam uma família de panacas, eu vou fazer o quê? Não é minha culpa. O cara mora no umbigo do mundo, cara, vai querer fazer o quê? O cara que ficou andando pelas montanhas pra procurar o lugar era o manco, não é minha culpa que os caras são piadas prontas, cara. E a tua panaca, como é que tá? Na panaca vai bem, cara. Mas esse espião trazia as mensagens e o líder Inca analisava tudo e mandava. Aí sim eles mandavam um mensageiro com aqueles panfletos coloridos, né? Escrito, seja um Inca, você também. Não, a gente pode comparar isso aí, é assim, é educado entre aspas, né? Porque as pessoas é mais ou menos igual à expansão dos Estados Unidos, né? Eles compraram territórios de alguns países, né? O Alasca, por exemplo, comprou da Rússia. Porque tinha gelo na época, depois a Rússia se ferrou porque acharam petróleo lá. Na época eu não sabia que existia petróleo, né? No século XIX, mas é assim, os incas faziam a mesma coisa. Eles ofereciam pra pessoa, né, pra elite do povo, lá pros chefes dos outros povos, né, dos líderes, entrar pros incas que ia ser bom pra eles, pra poder explorar, né, impostos, pra poder ampliar o império. Mas a pessoa que recebia o convite sabia que se não aceitasse, ele ia ser provavelmente destruído. Então, entre ser destruído e ter os benefícios dos incas, eles achavam melhor participar do império. Eles eram Inca. Educados igual o poderoso chefão, né, cara, que fez aquela proposta irrecusável lá pro cara. Ele bota a arma na cabeça do cara e fala, ou a sua assinatura ou seu cérebro vai estar nesse papel no final do dia. Exatamente, cara. Tão educado quanto um ladrão com um revólver apontado pra você, né? Os incas chegavam com o exército lá e falavam assim, e aí, você quer fazer parte do nosso império, né? E todo mundo com as flechas apontando pra tua cara e com um tacape na mão, né? Você vai fazer o quê? Falar não? E muitos falavam não, né, cara? Mas os que falavam sim, é bom dizer também, que o japonês falou que eles eram bem tratados aí, eles eram mesmo, porque o pessoal pegava parte da população dessa tribo e levava pra capital, pra Cusco, e pegava parte da população de Cusco e levava pra essa tribo nova. Então, assim, eles formavam, né, uma, sei lá, uma globalização, uma mini globalização cultural ali. É, eles dominavam culturalmente outro povo, né, não só, mas esse povo acabava sendo muitas vezes beneficiado nesse sentido. Sim. É, e nisso, assim, eu falei que o líder local lá, ele manteria a, como é que fala? Ele manteria o controle, né? O líder do povo manteria o controle local, entre aspas, né? Porque como o Topeira falou, eles eram divididos lá nos quatro Estados Unidos lá e tinha uma supervisão, né? O responsável por um daqueles estados é que ficava de olho nesses líderes locais. Sim, é lógico, né, cara? Eles faziam parte do império, eles tinham que prestar obediência total ao imperador, né? Senão não faria sentido. E pagar tributos, é lógico. Eles tinham um controle ali, né? Como é que eu falo assim? Existe uma palavra pra isso. Eles tinham um controle relativo do estado deles. É, a gente pode comparar com os Estados Unidos, né? Eles têm um controle relativo sobre os outros povos. quem às vezes... É, mas é, quem sai da linha, eles mandam o exército, cara. Pra voltar a ter um controle... É, um controle que, na verdade, não é um controle, às vezes, cultural, é um controle econômico. Tinha o que a gente fala, que acho que o japonês colocou bem, que não é uma invasão militar. É mais uma pressão política, econômica, né? Com uma ameaça, lógico, que se o povo se rebelasse contra, eles tinham um exército pra convencer melhor. É como os Estados Unidos, eles não ficam atacando todo mundo, mas dominam vários povos economicamente, culturalmente. Mesmo porque pro chefe dessa tribo que era dominada, pro cara era uma grande vantagem, né, cara? O que ele ia fazer? Ele ia pagar tributo. Ele mesmo não ia pagar porra nenhuma. Quem ia pagar essa população. Ele ia fazer parte da família real. Ele ia ser um nobre. Ia ser parte da nobreza imperial. E o filho dele ia ser educado na capital, sabe? Porra, pro cara era uma grande vantagem, né? É, a maior é que eles não seriam mortos, né? É, não ser morto também é uma grande vantagem. Boa, japonês. Não tinha pensado nisso. Lembra aí que foi uma coisa que tinha essa questão das classes sociais, né? Que o povo mesmo, os pobres não participavam. É, essa elite saía beneficiada. O povo só tinha que pagar imposto, mas o povo também só pagava imposto antes, não tinha que decidir nada. Você tinha que ficar trabalhando mesmo pra ser explorado, mas, assim, tipo os camponeses, né? Essas coisas assim. É, mas assim, os tributos, o tributo era, como o Topeira tava falando, a questão de tributo, eles eram, o tributo era cobrado de todo mundo, né? E nisso a gente pode ter a ideia de que, assim, os incas, eles tinham aquele conhecimento, que eles tinham um senso, né, cara? Eles sabiam o número de homens, mulheres, crianças e tal, e que tinha em cada família, em cada região, em cada povoado deles. É que a gente fala povo indígena, parece que eles viviam, tipo, pelados, andando em ocas de lá pra cá e pescando, né, cara? E eles não eram assim, eles eram uma civilização avançada, igual o professor falou, como as europeias, né, cara? Eles tinham religião, tinham cultura, tinham economia, né? A agricultura dos caras era foda, assim, era de ponta no mundo, né? Os caras usavam um sistema de irrigação que ninguém usava. usava naquela época. É, a gente pode dizer assim que eles eram mais adiantados do que os espanhóis, né, que vieram conquistar eles, né, em vários aspectos, assim, de arquitetura, por exemplo, da engenharia, para construir essas coisas, como você disse, aí no meio da montanha, tudo de pedra. Eles tinham um alto conhecimento que os espanhóis não tinham. Os espanhóis não conseguiam construir o que eles faziam, né? Uhum. Não é isso. Essa questão do controle político, se for o censo. Eles tinham uma cultura muito adiantada. É, como eles conheciam o número de pessoas que eles tinham, cara, eles podiam contar, eles tinham a ideia de quando precisava montar um exército, eles sabiam o número de pessoas que eles poderiam usar. Quando precisava de mão de obra para construir ponte ou a rodovia deles lá, eles sabiam de onde eles poderiam retirar as pessoas e mandar as pessoas irem lá fazer. Então era uma estratégia muito boa, assim, os caras eram inteligentes pra caralho. Sim, né? Então quando o IBGE bater a sua porta, responda as perguntas. Sim, eu sou um Inca, você diz. Sim. Aloha, Aruna Kaukeha. Sobre essa questão do censo, é bom lembrar que a gente falou aí que os incas não tinham escrita. Realmente eles não têm escrita como a gente está acostumado. Tinha um sistema que a gente chama aí de quipo, que é um monte de cordãozinho amarrado, assim, um monte de barbantinho. Eles amarravam esses barbantinhos, davam uns nozinhos nele. Acho que o Topeira pode colocar uma imagem aí pra vocês verem. Haverá. Através dessa aí, eles registravam as informações, né? Por exemplo, fazer o censo, onde que eles marcavam? Alguém pode estar pensando, né? Vocês faziam o censo, como que eles escreviam se eles não tinham escrito? Então, na verdade, eles tinham um sistema de anotação, que não é considerado bem uma escrita, que é um monte de cordãozinho com nozinho, mas eles tinham um sistema que registrava essas informações, que até hoje ninguém sabe o que significa nem como funcionava. Ô, Topeira, tava falando da questão que você brincou aquela hora em off lá, quando não tava gravando, de tipo, não, mas aí como é que os caras sabem? Cara, O que acredita-se por aí, reza a lenda, é que justamente os quipos, eles eram feitos pra marcar essa parte de contabilidade aí dos caras, mas, por exemplo, se era relacionado à agricultura, então o amarelinho era milho, tá ligado? O verde era, sei lá, tipo folha de cocaína. Eles iam fazendo isso. E se era pra uma parte de valores, né, então viria, amarelo é aquele negócio dourado que os espanhóis vão matar a gente no futuro por causa deles, né? Vermelho era, tipo, sei lá, algum outro grão, essas coisas assim, e eu pelas cores. Cara, isso é muito pouco provável, né, cara? Quantas cores existiam naquela época de barbantes? Se você for pela ideia da bandeira dos caras... Mas nem tudo era uma beleza no Império Inca, né, cara? Porque como todo império que começa a crescer demais, ele começa a ter problemas. E o primeiro problema que eles tiveram foram os Mapuche. Eles eram uma tribo que ainda existe. Eles existem ainda hoje, ali no norte da Argentina, no Chile. E eles não gostam muito de conquistadores. Então, quando os Incas chegaram lá, falaram, vocês querem fazer parte do Império Inca? Olha que beleza. Eles falaram, não. Aí os Incas falaram, então a gente vai dar porrada em vocês. E os Incas vieram com o exército e levaram um cacete, assim, inesquecível. E foram rechaçados e vieram de novo e apanharam de novo e acharam melhor parar o Império por ali mesmo. E é por isso que o Império Inca vai só até o Chile e a Argentina. Quem quiser pesquisar mais sobre os Mapuche, já que o cast não é sobre eles, pode procurar aí Mapuche. Escreve Mapuche. Então vocês podem pesquisar, mas pesquisa de longe, porque eles, sabe, eles são meio perigosos. Mesmo os espanhóis, né, que são os grandes conquistadores que vieram pra América e detonaram todo mundo com seus raios e trovões que saíam das mãos, eles lutaram por 300 anos tentando conquistar a tribo dos Mapuche e não conseguiram. Os Mapuche só acabaram assim quando eles foram, tipo, engolidos, né, cara, pela civilização moderna. É igual aquele povo do Obelix. Asterix e Obelix. Cara, eu gostei da explicação, né, tipo, se você é do povo Mapuche. E se você quiser mais informação, você pode buscar por Mapuche, que escreve Mapuche. Ah, que se fala Mapuche, alguém pode escrever com um T. É Mapuche que escreve. Não, foi boa. É, tá bom? Entendeu? Então, tudo ia bem no Império Inca, na parte que eles não encontravam nenhum Mapuche no meio do caminho. E houve uma época que chegaram rumores no Império Inca de que homens barbudos que viviam em casas no mar e tinham raios e trovões nas mãos estavam vindo aí. É porque a gente fala assim, os Incas, né, como os Aztecas, lá que é lá em cima, lá no Peru, são povos que estavam aqui ocupando a América quando chegaram os espanhóis. E aí os espanhóis falaram assim, né, como que pode esse povo estar aqui ocupando nosso espaço, né, sem autorização? E eles chegaram primeiro, né, como todo mundo sabe aí, o Colombo chegou lá no Caribe, né, e os espanhóis depois vieram com outras expedições. Eles chegaram primeiro lá em cima, lá nos Aztecas. Depois eles mataram todos os Aztecas, ocupar lá e tal. Esses caras sabiam, né, que os povos tinham histórias sobre os outros. Esses caras sabendo que tinha uma civilização mais ao sul. E aí eles começaram chegaram a vir mais ao sul tentar achar essa outra civilização. Porque os espanhóis estavam interessados em conhecer esses famosos incas. Na verdade, eles estavam interessados no ouro e na prata dos famosos incas, né? É, um pouco também, pode ser, né? Mas o ouro e a prata é só uma coisa pra incentivar um pouco mais, né? Pode ser. é tipo um abono salarial, né, cara? É, isso é uma coisa errada. Você fala a mesma coisa que fala que os Estados Unidos invadiram o Iraque só por causa do petróleo, cara. Assim, eles deram sorte, cara. Eles foram lá pra acabar com as armas químicas. Acontece que o exército americano é meio atrapalhado, né, cara? Eles não acharam, assim. Eles estão meio estabanados pra procurar as coisas. Eles acabaram não achando e deram sorte que tinha petróleo lá. Aí tiveram que levar só a democracia, cara. Como eles não acharam nada, levaram a democracia. Os espanhóis traziam o catolicismo, né? A cultura europeia, muito avançada, né? A gente vai ver como a conquista realmente foi muito benéfica pros índios, pros incas. Você vê que hoje estão muito bem. Você falou da democracia aí, e eu lembrei de uma coisa interessante sobre os incas. Vocês sabem que era a teocracia que era moda no Império Inca, né? Uhum. Sim, o rei era como um deus, né? Fala aí o que é teu. Não, eu achei que todo mundo sabia. Assim como os faraós no Egito, o imperador dos Incas, ele era visto como um deus. Ele era o filho do sol. O filho do deus sol era o deus na terra, o representante divino. Uhum. Igual os egípcios, né? Também o faraó era filho do deus sol. É, mas eram irmãos. Olha aí. Ah, mas ó, a gente tá brincando não, né? A gente tá falando bobagem aqui sobre incas e egípcios, mas vocês sabem que existe uma pequena possibilidade dos egípcios terem vindo de lá ou terem ido pra lá, né? Sim, eu até acho que eles usavam as naves espaciais dos egípcios lá, provavelmente. Não, é que a nave era bicombustível, né? Era abastecida com areia e com pedra também. E com ouro. É, com ouro. Mas existe uma planta chamada totora, que ela existe em abundância ali nessa região do Lago Titicaca, que o professor falou. Como chama a planta? Totora. É, outra piada pronta, né? Não vou falar nada, não. É uma planta bonita. Que tinha no Lago Titicaca. Essa planta, ela é da mesma família, ela é quase idêntica ao papiro egípcio. E os incas, os povos indígenas daquela região ali da Bolívia, eles faziam barcos da mesma maneira, assim, usando o mesmíssimo sistema que os egípcios usavam pra fazer barcos com esse tipo de planta, né? Com essas amarrações. E naquela época não tinha internet, né? Pros caras saberem, assim. Eu digo, as pessoas podem falar assim, ah, mas é impossível eles saírem do Egito e irem pra lá. Acontece que não é impossível. Existe um navegador maluco aí, as pessoas que gostam de navegadores, conquistadores ou de malucos, vão conhecer o Thor Heyerdahl. Ele atravessou o Atlântico, de Marrocos até Barbados, num barquinho desse. Porque não quer dizer absolutamente nada, pra né? Pra provar que é possível. Não, quer dizer que é provável, né? Sim, é. Prova que ele é um maluco, que ele é um grande navegador e que pode ser que existe alguma ligação entre essas duas civilizações. Só pra colocar sobre a história lá dos como chegou os povos na América, né? A gente falou da teoria lá que é mais aceita, que eles vieram lá pelo Alasca, mas tem teorias também que eles vieram navegando aí pela Polinésia, né? Ali da Oceania, ali daquelas ilhas, se perderam e vieram vindo, assim, que eram povos que estavam acostumados a navegar no mar. Uhum. E tem também que eles vieram até da África. Tem uma teoria que tem um fóssil famoso encontrado no Brasil, que deu o nome de Luzia, que fala que ela aparece, tem fisionomia de africana, né? Fisionomia negra, que fala assim que os povos podem ter vindo de várias, não sei, todos no mesmo lugar. E tem mapas na China também que falam que tem América na China, né? Eles sabiam, pode dizer assim, que tinha América antes dos europeus. Teorias que os fenícios chegaram na América também. Só que o povo chegava aqui, não tinha nada de assim, interessante. Não, eles não estavam interessados em espalhar o cristianismo, porque eles eram todos pagãos. Aí eles olhavam e iam embora. Então, tem essas teorias que vários povos em tempos passados, chegaram até a América, não foi os portugueses, os primeiros iluminados que chegaram. Né? Mas é que a gente fica preso na cultura greco-romana, né, cara? A gente não sabe nada sobre os asiáticos, mas igual os europeus faziam as coisas, os asiáticos também faziam, né? E os povos da América também faziam, tanto que os incas, os astecas eram civilizações avançadas, a gente que não sabe. E só pra deixar registrado também, o Thor Heyerdahl atravessou, viu, da Polinésia até a América também, com um barquinho desse. Isso aí é assim, pra provar que e a gente sabe muito pouco mesmo sobre esses povos chineses mesmo. Eles eram muito mais adiantados do que os europeus. Os europeus são um povo super atrasado, né? E para as navegações, eles pegaram várias coisas que os chineses que inventaram. Pô, de novo esse povinho, cara. O japonês não gosta que fala da China. É, mas os chineses inventaram aí a pólvora, o papel, né? A bússola. Várias coisas que foram muito importantes. Eles inventaram a pólvora, o papel, a bombinha, fogos de artifício. Nada importante, sabe? Inclusive bolacha Maria, que é inspirada na cara deles. Ah, e também inventaram também é o macarrão, cara. O macarrão é invenção chinesa. Aí, o Japão não trouxe nada pro mundo, né, cara? China... Japão não inventou nada, cara. O Japão só inventou esses produtos eletrônicos, que agora é o chinês que faz. É verdade, cara. Boa, ótima. Mas, como eu ia dizendo, a teocracia... É, tudo a ver, né, cara? A gente deu um pequeno desviado no assunto, mas a teocracia... É que você falou da democracia. Eu lembrei que a teocracia era a moda, né, do Império Inca daquela época. Mas a democracia reinava em determinada época. Quando um imperador morria, era estabelecida uma democracia onde todo mundo podia se candidatar, entre aspas, ao cargo de imperador inca. Era só você entrar numa guerra civil que acontecia entre todos os filhos do imperador, sobrinhos... E até pessoas de outras famílias também. Todo mundo entrava nessa brincadeira e quem conseguisse destruir o outro virava o grande imperador. E aí ele era consagrado pelos sacerdotes como o Deus Sol, o filho do Deus Sol. É, não é eleição, não tinha eleitoral, mas era democrático. eu te garanto que era muito mais justo do que o que a gente tem hoje. Mas não pode falar de eleição aqui. Ah, é verdade, é proibido. A gente pode ser processado. Exatamente. Já ia falar mal do... Só mais uma curiosidade legal sobre esse negócio da sucessão, né, dessas guerras todas que tinham. Porque o cara que virava imperador, ele perdia todo o direito à herança que ele tinha. Por exemplo, assim, o seu pai era um imperador. Aí ele morria, você entrava em guerra com seus irmãos e com seus primos e todo mundo, e você ganhava. Você perdia a herança, você ficava pobre, você não tinha mais nada. A herança ficava pra toda a sua família. Só que em compensação você ganhava um exército, né, gigante. Aí você ia conseguindo acumular mais coisas até o fim da sua vida. Então, pode me falar do Pizarro, cara. O Pizarro é um cara muito legal. Francisco Pizarro era um bom homem, não era, professor? Ele era. Ele foi o espanhol que conseguiu trazer aí pros incas um pouco de civilização, cara. Ele chegou aí, pode contar a história dele? Pode, claro. Desembarcou em 1532, e você pode pensar assim, né, como que ele conseguiu dominar os incas com pouca gente. Chegou, tinha assim, tinha 27 cavalos e 180 homens quando desembarcou. Então ele chegou, ele queria fazer um encontro diplomático com o rei, o Atahualpa. Então ele pretende de marcar um encontro diplomático com o Atahualpa. Os incas, assim, aceitaram, né? Então, o Atahualpa, que é o representante com toda a comitiva real, todos os reis, apesar, né? Chegou os espanhóis, umas histórias aí dizem que os espanhóis eram tidos como deuses, né? Os povos aqui da América não conheciam o cavalo. Então, é uma coisa assim, um acontecimento, como se chegasse uns extraterrestres hoje, né? Então, toda a comitiva real foi lá receber o Pizarro, que é um bom homem cristão. E aí, o Pizarro, com essa bondade toda, ele ofereceu uma Bíblia, para que o Atahualpa, todo o Império Inca, se convertesse ao cristianismo, aceitasse a Bíblia como a verdade, assim, e fosse vassalo do rei da Espanha. Então, assim, agora vocês vão ser vassalo do rei da Espanha. O rei da Espanha vai mandar aqui. Mais ou menos como os incas faziam com os povos aí, né? Eu não sei como que eles ofereceram, né? Que já que eles não falavam a língua dos incas, os incas não falavam espanhol, mas tudo bem. É, existe um padre, o Vicente de Valverde, que diz que ele sabia se comunicar na língua dos caras já. Porque o Pizarro, antes de vir pra cá, ele sabia já que tinha os caras aqui, né? Eles estavam, já tinham contato, né? Quando ele tava na América Central, ele sabia que tinha o povo aqui, sabia que tinha riqueza. Ele voltou pra Espanha pra pedir permissão pro rei da Espanha pra vir aqui pra... Ele pediu permissão pra conquistar, né? E conseguiu. Não, não é pra cristianizar o povo? Não, pra conquistar. É. Mas parece que numa dessas vindas dele, ele acho que aprisionou alguns, cara, alguns incas. E aí, então, os incas serviam... Ele foi aprendendo a língua com eles pra fazer... Os incas, acho que teve alguns incas que viraram tradutores aí, não lembro. É difícil falar, né, cara? Que existem Eu conheço pelo menos 3 versões, né? Pra esse tal encontro do Atahualpa com o Francisco Pizarro. Então é complicado, assim, mas a gente inventa uma quarta versão aqui agora. É interessante, né? Porque quem que contou esse encontro, né? Na verdade, foram os espanhóis. Por que que aconteceu com os índios no encontro? Como o rei Atahualpa não aceitou ser cristão, vassalo do rei espanhol, então o Pizarro não teve outra alternativa, não sei, matar todo mundo, né? Então ele pegou seus soldados, atacou toda a comitiva real nesse encontro diplomático. Foi muito diplomático, né? Foi muito diplomático. Porque o Atahualpa deixou vivo. Ele matou todos os da comitiva real, quem tava acompanhando o rei aí. Né? Imagina aí o impacto ter na sociedade, porque o rei não é simplesmente um governante, né? Ele é um deus, é considerado como uma divindade. E o espanhol Pizarro chegou e matou o deus, né? Dos incas. E aí matou a comitiva do deus, quer dizer, o Atahualpa deixou vivo. Porque aí foi mais assim, bondoso, né? Porque aí ele pegou o Atahualpa e pediu pros incas trazer muito ouro que ele ia libertar o Atahualpa. É, na verdade, aí tem mais uma divergência. Em uma das versões que eu conheço, que eu acho mais maneira... mais maneira, diz que o Atahualpa ofereceu pra ele, né? Falou, por favor, deixa ele aqui, porque os incas ficaram sabendo, né? Com o tempo, que os espanhóis eram interessados em ouro e prata. Que os incas não davam valor pra isso, né, cara? Pra eles eram só metais bonitos. Aí o Atahualpa falou, eu tô preso nessa sala aqui, eu te dou essa sala cheia de ouro e outra sala dessa cheia de prata, né? Pra você me libertar. E o Francisco Pizarro falou, beleza, manda buscar. E o Atahualpa mandou buscar e o cara trouxe o ouro e a prata, mas ele não libertou o Atahualpa, é lógico, né, cara? Por que ele é libertar? É, e o Atahualpa, na verdade, ele tirou o Atahualpa da sala, assim. Deve ser porque tinha que pôr ouro dentro e a prata, não tinha mais onde deixar ele. Ele ficou preso no... ele ficou preso no banheiro. Aí ele matou o Atahualpa, né? Depois que recebeu o ouro e a prata, ele foi bem bonzinho e matou o Atahualpa. É, mas não é assim, né, cara? Igual era na época da Inquisição, tinha que existir um julgamento, né, cara? Uma coisa justa, né? Não podia chegar simplesmente matando a pessoa. Sim, o Atahualpa não foi morto, mais nem menos. Ele foi queimado numa fogueira. Mais divergências! Também, ele também foi queimado na fogueira. Porque a história que eu conheço é que os espanhóis mandaram matar o Huáscar, que era o irmão do Atahualpa, com quem o Atahualpa tinha brigado, pra subir ao governo, e acusaram o Atahualpa de ter mandado matar o próprio irmão. E aí condenaram ele por esse, por, acho que por mais 12 crimes de heresia e esse tipo de coisa. Não aceitar ser cristão, né? Essas coisas assim. É, exatamente. É, conspiração contra a Espanha. Conspiração contra o rei da Espanha. Então, eles chegaram pro Atahualpa e falaram assim, na hora de botar ele na fogueira. Falaram, ó, se você se converter ao cristianismo agora, se você virar um membro da igreja, a gente pode diminuir a sua pena. Aí ele aceitou, né? E foi batizado. E aí diminuíram a pena dele de ser queimado na fogueira pra ser morto por estrangulamento. Olha aí que negócio. A igreja sacaneou o cara, velho. É, mas existem relatos aí que depois de morto, jogaram ele na fogueira. É bem provável, por que não, né? Acendeu a fogueira à toa, porra. Mas aí, resumo assim, né? Que esse relato, na verdade, existem algumas versões, assim, como você tá sacando aí. Porque quem escreveu isso foi os espanhóis, né? Ninguém, não tinha nenhum inca pra escrever a versão deles da história. Até porque eles morreram quase todos. Mesmo se eles soubessem escrever, não teria tempo pra escrever muita coisa. Então os espanhóis escreveram a versão deles, né? E isso é o fato. Resumindo, né? O Pizarro, ele pegou o rei aí dos incas, pegou um monte de ouro e prata pra libertar ele, e aí quando teve o ouro e prata na mão, mandou matar. Porque não pôde soltar e condenou ele por alguns crimes aí, né? É mais ou menos como se a gente fosse invadido por algum país e você é preso por lutar contra o país que tá te invadindo, né? Olha, acontece isso por aí, hein? É, eu nunca ouvi falar, não, mas deve acontecer, cara. Mas enfim, o fato é que a gente falando assim, parece assim, né? Os incas eram um mega império demais. Aí chegou um espanhol com 200 caras e dominou o império. Não foi bem assim, né, cara? Os espanhóis encontraram muitos aliados aqui, porque nem todos os povos que eram anexados ao império dos incas gostavam de ser anexados, né? Então os espanhóis conseguiram muitos aliados pra lutar contra os incas. Não foi simplesmente assim, chegou, matou e tá pronto. Sim, é uma coisa que acontecia muito também no Brasil, né? Os índios aí, eles lutavam contra os outros, né? Os espanhóis, como é um bom, eles davam a arma pra um pra matar o outro, e depois que sobrava um pouquinho, eles vinham e dominavam quem sobrou. Tem uma parte que é muito mais... parece muito mais lógica pra mim, né, do que essa história assim de o cara chegou e matou, é que o Atahualpa e o Huáscar, que eu falei, eram os dois irmãos, eles ficaram numa briga por 12 anos pela sucessão do pai deles, o Huayna. E nessa guerra, que é chamada, muito, muito mal chamada, diga-se de passagem, pelos historiadores de Guerra dos Dois Irmãos, historiador não tem um pingo de criatividade pra dar nome pras coisas. É que mais faz sentido, cara. É, faz sentido. Até que faz, né, cara? Era uma guerra entre dois irmãos, né? Pensando bem. Ah, tem sentido. É pior que a Guerra dos 30 anos, que não durou 30 anos, cara. É verdade. Viu? Sempre pode ser pior do que a gente imagina. Sempre. Mas o... que é isso? É, que sempre pode ser pior, inclusive pra atrapalhar a gravação. Inclusive pra derrubar coisa no teclado. Mas enfim, essa guerra durou 12 anos e morreram mais de 100 mil pessoas, diz a lenda. Então, quando os espanhóis chegaram, foi na época que o Atahualpa tava começando a querer reestruturar o império, né? Então tava tudo fodido, eles não tinham resistência nenhuma. Então os espanhóis chegaram e foram, junto com os aliados que eles fizeram aqui, foram matando todo mundo. E quem não morreu na guerra, morreu por causa das doenças que os europeus traziam, né? Que os incas não tinham resistência contra elas. A gente pode pegar esses exemplos aí bem, bem lógicos, pode acontecer a qualquer momento, né? Pra ter um exemplo, qual é a estratégia dos espanhóis? Se chegar aí uns extraterrestres aí na Terra, eles vão ver como que tá as coisas aí. E se quiser dominar, em vez de ficar lutando contra todo mundo no mundo todo, eles podem pegar da arma pros muçulmanos, jogar, matar americano, dar arma pros israelenses jogar nos árabes e assim por diante. Pegar os povos que estão em guerra, dar arma pra um, destruir o outro. E aí, com isso, quando sobrar depois, fica fácil. É o que os israelenses faziam na época, né? É, que você vê que ninguém inventa nada, né, cara? Exterminador do futuro, a Skynet lançou um míssil russo nos Estados Unidos pra começar uma guerra entre eles, pra eles se matarem. É, isso mesmo. Aloha, arunakau, arunakaha, mayaha, quechua. E aí, depois? Bom, aí depois os espanhóis destruíram toda a civilização, destruíram a civilização, a cultura, e boa parte das construções incas foram destruídas também, né? O que eles conseguiram destruir, porque a arquitetura inca era tão foda que teve coisa que eles não conseguiram destruir nem com canhão. Que eles trouxeram um canhão também. É bom falar isso, que um canhão é muito útil. Especialmente numa guerra, a, né? A cultura dos incas, né, cara, acho que foi o que mais foi destruído nesse caso, é o que mais se perdeu. Porque a igreja, né, depois que os incas foram dominados, converteu toda a população, né? Eu até falei das línguas que sobreviveram ao tempo aí, o Quichua e o Aymará. Elas sobreviveram muito porque a igreja usou essas línguas pra catequizar os caras. Porque as outras línguas foram, assim, proibidas, né? Quem falava era morto. É, só pra colocar a questão dessa guerra, né? Não foi tão fácil assim, né, pros espanhóis dominarem os incas, né? Na verdade, eles... É considerado aí o domínio completo dos incas em 1571. Como eles chegaram em 30 e poucos aí, dá quase 40 anos de momento de mais resistência, de menos resistência, de combates. Então foi 40 anos de luta para os espanhóis conseguirem dominar. Eles fundaram a cidade lá de Lima, que é a atual capital do Peru, né? Foi fundada pelos espanhóis. Mas teve vários outros reis aí. O Tupac Amaru foi o último rei inca que ainda estava lutando contra os espanhóis. Ele foi derrotado em 1571. Muitos dos imperadores incas que vieram depois que o Atahualpa morreu, eles eram meio que fantoches dos espanhóis, né? Regente fantoche. O Tupac Amaru, ele se destaca mais do que os outros, não por ser o último, mas porque ele ofereceu uma resistência forte, né? Tipo, a última resistência dos incas contra os espanhóis. Isso, e acabaram sendo dominados, né? É, só falar uma coisa que sobre o Tupac Amaru aí, quem quiser pesquisar sobre ele... Escreve Tupac Amaru. É, escreve Tupac Amaru no Google, é muito fácil. Não, mas é... É bom saber, né, cara? Quem não tá ligando o nome aos movimentos, os Tupamaros uruguaios, o movimento revolucionário Tupac Amaru do Peru, e até mesmo o nosso simpático aí, mais novo, Sendero Luminoso, são todos os movimentos revolucionários que têm inspiração no Tupac Amaru, né, cara? O nosso... O professor deve saber bem disso, né, professor? Sou comunista. Bom, primeiro eu queria destacar que eu não sou comunista, nem sou contra os... Os espanhóis estabeleceram um sistema que chamava encomenda. Foi ordenada pela Rainha Isabel em 1503, já antes de chegarem, por exemplo, nos incas, já tinha uma lei aí da encomenda, que basicamente dizia uma coisa bem democrática, que os espanhóis, ao chegarem na América, eles tinham direito a uma força de trabalho ao redor de 200 índios. Eles podiam pegar 200 índios para trabalhar para eles, com uma ajuda aí, né, para colonizar aí a América. É justo, né, cara? Não dá para você colonizar sem trabalho escravo. Chegar assim em um lugar, você tem que ter 200 escravos, mas na verdade, eram como escravos, né? É, tinha um nome meio mais bonitinho, mas eles tinham direito a 200 escravos. Então, como assim? Pra não ser muito explorador e tal, você podia ser só 200. Então, você chegava, você pegava 200 escravos pra você. Aí, você chamava seu primo, mais 200 escravos. Como ninguém contava, você pegava 400, ninguém ficava sabendo. Mas esse sistema foi, na verdade, a escravização dos indígenas, né? Como os índios, você falou bem aí, que tinham minas de ouro, de prata, principalmente, que eram mais famosas, as minas de prata, eles eram pegos como escravos pra trabalhar na mineração. E aí os espanhóis enchiam navios, né? E levavam pra lá, pro desespero dos portugueses que não achavam nada, né? Então, os espanhóis enchiam navios e navios de prata e levavam pra Europa. Eles ficaram milionários na época. Então, essa encomenda é uma das formas. A outra aí, que é chamada mita, né? Que é o... Como a encomenda tem muita exploração, a mita é quase a mesma coisa. A gente tem algumas divergências aí. Que é obrigar os índios a fazer um trabalho escravo, mas não é como escravo. Eles trabalhavam, por exemplo, 3 dias por semana, de graça, os espanhóis, alguma coisa assim. Não é trabalho escravo, você só trabalha de graça. É diferente, é bem diferente mesmo da outra. E obrigado, né? Qual que é a diferença? Que a gente pode, vamos bem simplificar, né? Que a encomenda, eles pegavam 200 escravos pra eles. E a mita, não, o cara ficava livre, então 3 dias por semana ele trabalhava pra ele. 3 dias por semana ele trabalhava pros espanhóis. Então, ele, na verdade, ele era livre, só era obrigado a trabalhar de graça. Mas ele não era preso, vendido com mercadoria, nada disso, entendeu? A dúvida que fica nessa questão é porque 3 dias ele trabalhava pra ele, 3 dias pros espanhóis. Espanhóis, e o outro dia que ele fazia? É domingo, ele tinha que ir pra missa, cara. cara, se botar a missa, é um herédio, cara, que não vai pra missa, é perdido. matar um Deus no pescoço de um padre pregado na cruz, chorando jazia Jesus. E não me nele os homens mataram, seres que a tudo sempre respeitaram. E não me nele os homens roubam e passam de fome o irmão. Porque senhores da destruição, por que fazer da vida uma pena? Por que não buscam uma harmonização? É. Não foi à toa que na volta toda a sua sombra e todo o seu ouro se afundou no mar. Que não sabe. Hoje só sobraram restos e vestígios da antiga civilização. Mas ninguém sabe a verdade, por isso que eu tive que escrever essa canção. Quando o império cresce, sem guerras e brigas, apenas por amor. Como tem um homem cego, envolve suas trevas pra espalhar a dor. Até porque, isso é uma coisa que eu observei, a bandeira dos Incas, cara, é igual a bandeira GLS. Tá zoando? Não, velho, eu tô falando sério. Cata aí no Google, vai lá, imagens, bandeira Inca, bandeira GLS, igualzinha. Olha aí, vivendo e aprendendo, hein, cara. É, então, os Incas eram uma civilização de índios gays, é isso? Você ouviu Visão Histórica. Agora é outra história.